Na Escuta. Informação que toca. Olá, ouvinte. Está no ar a mesa redonda do Na Escuta. Hoje vamos conversar sobre acessibilidade, principalmente a acessibilidade escolar e a mobilidade na cidade de Uberlândia. Para discutir com a gente, trouxemos ao estúdio a professora e pós-doutora em Psicologia Social do Instituto de Psicologia da UF, Mariné Crosária, e a presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia, Joana Batista. Muito obrigado pela presença, professora. Também é um prazer recebê-la, Joana. Muito obrigado. Prazer é meu de estar aqui com vocês mais uma vez. O prazer é meu. Para começar, queria falar de um modo geral, quais as principais diferenças entre os tipos de acessibilidade que existem, seja ela metodológica, urbana ou atitudinal. Algumas delas é mais difícil de serem encontradas na prática? Vamos dizer que a mais fácil da gente encontrar é a acessibilidade arquitetônica, porque sem ela os edifícios não conseguem um habite-se para poder funcionar. Mas para além da arquitetônica, a gente tem várias outras. E aí quando a gente fala, por exemplo, de acessibilidade arquitetônica, nós estamos falando uma gama também de questões, não só para deficiência física, mas para as demais deficiências, como a deficiência visual, que precisa do piso podotátil, né, Joana? Sim. Os sinais sonoros. Que não existem em Uberlândia. Que existem pouquíssimos. Muito poucos. Minoria. E a maioria deles desligado. É por isso que a gente tem a sensação que eles não existem. Ah, no caso da deficiência física, rampa, barra, porta larga, que é, vamos dizer assim, a que está instituída há mais tempo, né? São todos aqueles quesitos presentes na NBR 9050, que é uma norma da BNT, que fala sobre acessibilidade. Agora, vamos dizer assim, que dentre as mais difíceis da gente encontrar, a gente vai ter a acessibilidade atitudinal, que essa depende das pessoas como um todo, para poder receber e lidar com as diferenças, seja elas relacionadas a qualquer deficiência. E aí hoje a gente tem que pensar que nós trabalhamos com 5 tipos de deficiência. A deficiência física, que tem suas variações dentro das pessoas que têm essa característica. Alguns usam cadeira de rodas, outros muleta, outros não precisam de tecnologia assistiva. A gente tem a deficiência visual, né, Joana? Sim. Que a gente vai ter a cegueira total, a baixa visão. Cegueira total, baixa visão e monocular. E agora, né, recentemente, foi incluído a visão monocular. A gente vai ter a deficiência auditiva, que a gente vai ter o pessoal que prefere a comunicação em libras, e a gente vai ter os implantados cocleares. Entre outras variações, né? Isso é só para citar aquilo que é mais corrente. A gente vai ter a deficiência intelectual, que são as pessoas com síndrome de Down e outras variações. E a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é uma legislação ratificada no Brasil com valor de emenda constitucional em 2008 e que passa a vigorar em 2009, quer dizer, nós comemoramos 10 anos desse documento esse ano, incluiu a deficiência mental, como sendo o autismo, as doenças psicossociais, que antes não faziam parte do rol das deficiências. E aí as pessoas têm muita dificuldade em lidar com a diferença, principalmente quando essa diferença traz algumas questões específicas relacionadas a comportamento, relacionadas às necessidades específicas de cada pessoa. E aí, enquanto a gente não viver num país para todos, num mundo inclusivo, de fato, e aí quando a gente fala de inclusão, a gente não fala só de pessoas com deficiência, a gente fala de diversidade de uma maneira geral, dificilmente essa acessibilidade atitudinal ela vai ser como a gente gostaria. Ela vai acontecer de fato. Onde a gente encontra preconceito, onde a gente encontra dificuldade de participação, ali está presente, então, a falta de acessibilidade atitudinal. A acessibilidade metodológica, isso aí a gente pode. Isso precisa nas escolas, nas empresas, que é para ver o tipo de metodologia que é aplicado para que essa inclusão efetivamente aconteça também. O que mais que a gente tem? Essa também é mais difícil. A acessibilidade paradigmática, que também muda alguns conceitos, né? A urbanística que você falou, né? Será que a gente tem efetivamente uma cidade para todos? Se a cidade for para todos, nós temos essa acessibilidade. Se a cidade não for para todos, nós não temos. E aí eu pergunto, Joana, você que anda mais a pé do que eu, existe essa acessibilidade urbanística na cidade de Uberlândia? Não, não existe, porque a cidade é cheia de buraco, tanto faz para o deficiente visual como para o deficiente físico, não existe, porque as ruas é cheia de buraco. Você vai para as calçadas, é cheia de cadeiras, é cheia de buraco. Aonde está a acessibilidade? Os passeios, né, muitas vezes, são ocupados por mesas, cadeiras, principalmente se tiver um comércio, alguma coisa assim. É isso que você está falando, né, Joana? Sim. Lixo. Construção civil. Onde tem construção civil, eles vão lá, montam aquele tanto de lixo, aquele tanto de areia, você vai, sobe em cima dele e cai. Você não tem essa dimensão, que a areia escorrega, né? Aham. Falta, então, uma fiscalização do que está acontecendo na cidade, da implementação de acessibilidade, das políticas que já existem, já devem existir por lei, mas isso não acontece, né? Às vezes até acontece a implementação, só que, como você mesmo disse, alguns ficam desligados e não funcionam. O que o poder público pode fazer para melhorar essa verificação, essa manutenção da acessibilidade na cidade, e se as fundações, instituições filantrópicas, que são mais de 3.500 no país, podem fazer alguma parceria com esse poder público para ajudar na verificação e manutenção dessas acessibilidades, Joana? É, eles poderiam muito fazer igual nas empresas, em particular também, igualzinho eles fazem nas instituições, né? Porque o poder público exige muitas instituições. Porque a nossa instituição mesmo, DVUD, qualquer pessoa pode chegar lá e ver. Ela é totalmente arrumadinha, com acessibilidade para todo lugar. Eu mesmo já fui lá e comprovo que todo ambiente, todo galpão é completo com acessibilidade. O poder público teve lá, inclusive, né, Joana? Exigindo, e foi bem difícil, né? Aprovação de projetos e tudo mais. Existe uma fiscalização do poder público, principalmente no momento de aprovação dos projetos. E depois, a parceria, tem a parceria com o Conselho Municipal, né, da Pessoa com Deficiência, que também tem a obrigação de fiscalizar essas questões. Mas o Ministério Público, que tem sido um grande parceiro aí das causas das pessoas com deficiência. Mas aí é que entra o quesito da acessibilidade atitudinal. Porque se cada pessoa tiver consciência que o mundo precisa ser para todos, ela também vai fazer sua parte. Porque é difícil a gente fiscalizar toda a obra, mesmo que isso fique a cargo das instituições. Primeiro que as instituições não têm pessoal para isso, né? O próprio conselho não tem pessoal para isso. Mas se cada um tivesse consciência que a gente precisaria do mundo inclusivo, um mundo para todos, provavelmente essas coisas não aconteceriam. E acredito também que muitas pessoas fazem por falta de conhecimento, né? Falta de informação mesmo. E dentro do ambiente escolar, deveria ser utilizada a acessibilidade metodológica dentro das escolas, mas como é, na verdade, pelo menos na cidade de Uberlândia? Quais são as recomendações para garantir a segurança e a mobilidade dos alunos dentro das escolas, mas que não acontece? Uai, é difícil falar, né? Porque eu não conheço todas as escolas em Uberlândia, mas a gente tem notícias de várias escolas onde falta, inclusive, acessibilidade arquitetônica. Escolas, geralmente, que são montadas em casas. Isso eu estou falando das escolas públicas, tá? Eu nem quero entrar no quesito das escolas particulares, das escolas públicas, que às vezes são montadas em uma casa alugada, e aí que ela não tem a menor condição de acessibilidade, e que mesmo assim funciona. Isso é o que me contam, eu nunca fui lá ver, tá? Então, assim, isso nem é uma denúncia, como eu diria. É o que dizem por aí, né? Entendi. Até de pessoas que trabalham nesses locais, mas eu, como eu não fui ver, mas aí se a gente extrapolar Uberlândia também, a gente vai encontrar essas questões, né? Ou, aí esse eu vi, então eu posso falar, escolas onde tem acessibilidade, eu vou me ater principalmente arquitetônica, mas aí, por exemplo, na hora que você vai usar um elevador, ele está desligado. Ou que ela tem acessibilidade, na hora que você vai usar uma rampa, ela está cheia de carteira. E aí você não consegue passar. E aí já não é acessibilidade arquitetônica que a gente está falando mais. É acessibilidade atitudinal. E aí, metodológica, toda norma, toda... Não estou dizendo nem de sala de aula, não. Mas todo estatuto de escola, todo aviso, todo quadro de aviso precisaria estar acessível para as diferentes deficiências, né? Algumas coisas são simples de fazer, outras nem tanto. É, programa de disciplina, isso tudo teria que estar disponível para todas as deficiências. Entendi. E, Joana, você como presidente da DeviUD, já ouviu algum relato, ficou sabendo de escolas que necessitam de uma melhor acessibilidade aqui na cidade? Já. É comum essa queixa? É um pouco, não tantos. Algumas. Algumas. Algumas, sim. E agora a gente vai ouvir uma pergunta dos nossos ouvintes sobre o tema. A Júlia Peixoto Fagundes, estudante de agronomia aqui na UFO, quer saber um pouco mais sobre como funciona a inclusão, né, também nas escolas públicas. E ela fala com a gente agora. Nas escolas públicas, eu tenho uma dúvida. É, como que eles incluem as crianças que têm autismo, síndrome de Down? Porque elas precisam de um tratamento diferente, né? Dependendo do grau da doença delas. Em escola pública, a maioria não tem ninguém para acompanhar ou ajudar essa criança na sala. Como que eles fazem? Primeira coisa, Júlia, a deficiência não é doença. Então, a gente não precisa nem de tratamento, nem diagnóstico, nem nada disso. A deficiência é uma característica das pessoas. E aí, então, começa nesse ponto. A gente ainda tem professores como você que acreditam que a deficiência é uma doença. Isso está errado. O grande paradigma que a convenção trouxe, que é uma mudança, de pensamento, uma mudança que rege, inclusive, a nossa vida, porque a convenção tem valor de emenda constitucional, é a legislação maior que a gente tem, e é um tratado de direitos humanos, foi justamente esse. Na convenção, as pessoas com deficiência deixam de ser objeto de tratamento médico, de caridade, e passam a ser sujeito de direitos, assim como qualquer outro cidadão. O que a gente tem visto na prática? As salas de aulas divididas em níveis de aluno, alunos e alunos com deficiência. Isso não poderia ocorrer jamais. Por quê? Eu, enquanto professora, eu pego uma disciplina onde os alunos são matriculados e eu nem sei quem está matriculado na disciplina, que é minha responsabilidade ou não. E eu sou professora de todos os alunos. E aí, num processo histórico e cultural, que deveria ter mudado há muito tempo, mas que a gente sabe que ainda não mudou como deveria, a gente encontra os professores que acreditam que dão aulas para duas categorias de alunos, os alunos e os alunos com deficiência. E aí, nesse processo, a gente vai ter a Lei Brasileira de Inclusão, que é um documento que veio depois da convenção, tanto é que ele se pautou na convenção. É um documento que começa a valer em janeiro de 2006, um documento que foi aprovado em 2015. E lá na LBI diz o seguinte: para cada aluno com deficiência, deve-se fazer um estudo de caso. Esse estudo de caso vai fazer um levantamento das necessidades. O que que essa pessoa precisa, o que que esse aluno precisa, para aprender em equidade de oportunidades com os demais alunos. Nesse processo, então, por exemplo, será que um aluno com síndrome de Down, ele precisa fazer parte do AE? Será que um aluno com autismo precisa de um professor de apoio? Mas isso tem que funcionar no contraturno. Não é para ficar lá dentro da sala de aula, mediando a aula entre o professor e o aluno. Essa não é a função do professor de apoio. Talvez até esse nome, professor de apoio, vamos pôr assim entre aspas, que na verdade, ele não sei se ele deveria ser chamado de professor, ele seria um profissional de apoio. O professor do EE, tudo bem, que funciona no contraturno. Será que ele precisa de um cuidador para ajudar nas questões básicas de alimentação, de uso do banheiro? O que esse aluno precisa? Esse estudo de caso é que vai delimitar o que cada um precisa. Para quê? Para dizer que ele é diferente? Não. Para dizer quais são as adaptações necessárias para que esse aluno consiga aprender em equidade de oportunidades com os demais alunos sem deficiência. Então, a deficiência ela passa a ser entendida como uma característica da pessoa, assim como tantas outras que a gente tem. Como você disse, a inclusão é um direito e é garantido pela lei. E sendo assim, é necessário que mantenha sempre incluído. Joana, complementando a fala da Marinéia, muita gente, nem a própria família sabe quais são os direitos que estão disponíveis às pessoas com deficiência. Vocês na DVUD acompanham as famílias, apresentam o que elas podem ter acesso com as políticas públicas, quais são as maneiras de chegar até elas? Vocês têm esse tipo de trabalho na ONG? Sim, nós temos uma assistente social que ela faz acompanhamento de todas as pessoas com deficiência que chega dentro da instituição para poder acompanhar, tanto faz o deficiente quanto faz a família, para mostrar para elas o direito, não só o direito, como o dever do deficiente também. Lá a gente trabalha dos dois lados, tanto faz mostrar a ela o que ela tem o direito para ela, para sua família, e qual é o dever também que ela tem. Isso é importante, né, Joana? Porque a gente não quer, enquanto pessoa com deficiência, que luta, que está nesse movimento social, para melhorar mesmo a qualidade de vida das pessoas, a vida das pessoas, a participação social como um todo, a gente tem clareza que nós temos direitos e deveres. E é um mito, inclusive, dizer que as pessoas com deficiência acham que têm mais direitos do que deveres. Isso não é assim, mas é bem lembrado. Porque a gente tem algumas pessoas que querem mais os direitos do que os deveres, e aí atrapalha essa luta de anos, né? Onde a gente está buscando equiparação de oportunidades. Atrapalha a criação da estrutura em si, né? Atrapalha uma cultura da cidadania e igualdade de condições. E quando uma pessoa adquire uma deficiência ao longo da sua vida, assim, como ela se dá com isso? É mais complexo a relação dela com... Olha, alguns estudos mostram que quanto mais tempo a pessoa convive com a deficiência, mais fácil a adaptação à sua nova característica. E aí as instituições fazem um trabalho bacana nesse sentido, de estar ajudando e colaborando a pessoa a, tanto na parte da reabilitação, como na reinserção no mercado de trabalho, como também apoiando essas famílias, né? Aqui em Uberlândia a gente tem várias instituições. Temos. Vinculadas ao conselho, se eu não me engano, eram 23 instituições. Como que eles trabalham lá na... Só deficientes visuais nós temos quatro instituições que atendem deficientes visuais. A DVUD, a DVTrim. A DVUD, a DVTrim, a ProLuz. E especificamente na DVUD, como que é esse processo para quem adquiriu a deficiência há menos tempo do que as outras pessoas? Ele tem um trabalho com a psicóloga, com assistente social? Nós temos trabalho com psicólogo, que é a Luma. É a nossa psicóloga que entra com os deficientes quando chega lá, que tem muitos deficientes que chegam muito revoltados, que alguns perdem a visão adulto já na fase adulta. Aí entra a psicóloga, entra assistente social e entra o trabalho também do trabalho que a gente faz sempre com as pessoas que chegam lá na roda de conversa. É uma atividade que a gente faz, que cada pessoa entre para fazer aquela atividade e contar o relato de um para o outro. A pessoa que perde a visão, né, Joana, me corrija se eu estiver errada, ela precisa de orientação para mobilidade novamente. A gente tem essa aula de mobilidade, que é com a professora lá que dá aula, ela é cedida até da prefeitura. Inclusive, ela precisa aprender a usar a bengala, uhum, né? Ela usa a bengala, aprende a se vestir, se trocar, a gente ensina, se trocar, desde arrumar seu quarto, arrumar sua cama, como fazer um arroz. Poder ter vida independente, né? Novamente, voltar, mesmo com a deficiência. Voltar a ter sua vida independente. E, além de tudo, voltar para o mercado de trabalho, que é a coisa mais importante, que a gente luta muito, para ela voltar à convivência com o mundo lá fora da... Para não ser aquela pessoa que fica no seu canto lá jogado. E de certa forma, você já presenciou algum tipo de preconceito? Quem frequenta a ONG relata algum tipo de preconceito tentando voltar para o mercado de trabalho? Sim. Das empresas? Sim. Algumas sim. É só você ver que as cotas em Uberlândia não são cumpridas pela maioria das empresas. São poucas as empresas que conseguem cumprir cota, né? E aí a gente vai ter assim, olha, aquelas empresas que cumprem a cota só com uma deficiência, que isso também não pode, mas boa parte das empresas não cumprem. O deficiente Se isso visual. Não é preconceito, eu te pergunto, é o quê? O deficiente visual é o que menos eles gostam de pegar nas empresas. Só que, graças a Deus, hoje, Uberlândia, as empresas estão mudando bastante, porque o deficiente também está tentando estudar mais e fazer vários cursos também para poder voltar para o mercado de trabalho. Isso que eu ia perguntar agora. Se as duas têm uma deficiência, como vem sendo esse processo na cidade de Uberlândia? Vocês estão aqui há algum tempo, acredito eu. Eu dou em 47 anos. e vivenciaram um longo período na cidade. Provavelmente, como ela disse, nas empresas está melhorando esse quesito de... Então, isso não veio de graça, né? Isso aí veio por políticas públicas também. Com o Plano Viver Sem Limites, a gente teve o BPC na escola. O que, que isso significa? As pessoas com deficiência, com a renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo, têm direito ao BPC, que é um salário mínimo por mês. As pessoas com deficiência também têm esse direito, desde que a renda familiar seja inferior a um quarto do salário mínimo. E aí, para a pessoa ter direito a esse BPC, que é essa formação do Plano Viver Sem Limites, é um projeto do governo de 2011, pessoas teriam que estar matriculadas na escola. Por isso que hoje a gente tem tantas crianças matriculadas na escola. Com isso, o que aconteceu? Você mudou a cultura. Então, as pessoas com deficiência passaram a ir para a escola. Por quê? Porque elas queriam, as famílias achavam que era melhor. Algumas famílias já levavam os filhos para a escola e encontraram muita resistência. Mas aí, com o BPC, era uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade essa que está prevista na Constituição Federal, que é um documento de 88. Lá no artigo 5º, né, não está escrito que todos têm direito à educação? E aí, quando lá se fala de educação, não está falando de educação informal ou familiar. Está falando de educação formal. E aí, com o Plano Viver Sem Limites, além disso, na época, ao mesmo tempo que as escolas eram obrigadas a receber os alunos com deficiência, inclusive, se a direção não recebesse, era presa, diretor ou diretor, também tinha um contraponto que tinha um projeto que chamava Dinheiro Direto na Escola. Então, que a escola apresentava o censo escolar para essas crianças poderem receber o BPC e, ao mesmo tempo, com esse documento em mãos, poderia fazer um projeto para solicitar um recurso na época, para fazer uma adaptação de banheiro, para fazer uma rampa, para comprar uma máquina copiadora com ampliação de letras. Aquela necessidade para atender parcialmente, porque totalmente nem hoje a gente não tem ainda, mas que atendesse os alunos que estivessem naquele lugar, naquele momento. Tá? Então, com isso muda-se uma cultura. Eu não sei quando foi, né? Mas os alunos com deficiência já estão na escola já faz um tempo. Mas tem toda uma dificuldade maior mesmo. Por quê? Ao longo dos anos, a gente conseguiu quebrar aquilo que a gente chama de ciclo da invisibilidade. Então, como as pessoas com deficiência não eram vistas, não precisava de transporte, não precisava de escola acessível, não precisava de serviço de saúde acessível, não precisava de moradia acessível, não participavam da comunidade e, por isso, não eram vistas. Quando a gente quebra esse ciclo da invisibilidade, aí a gente vai para o ciclo da inclusão. A gente é visto, a gente precisa... Então, para ir para a escola, eu preciso de transporte acessível. Para estar na escola, eu preciso de uma escola acessível. Se eu participo da vida da escola, se eu participo da vida da família, da comunidade, eu passo também a entender e a exigir os meus direitos, que é participação social total, enquanto cidadania como qualquer outra pessoa, enquanto cidadã como qualquer outra pessoa. Isso muda toda uma cultura. Mas aí a gente vê agora as leis de cotas na universidade, que isso é recente, as cotas nas empresas, que é menos recente do que as leis de cotas nas universidades. E é todo um processo de mudança nisso daí. Processo contínuo, aliás, que exatamente. Pretendemos que melhore, ser. Né? Então, a gente pretende, né? E agora vamos ouvir mais uma pergunta do público. Dessa vez é a Raíza Teodoro, que é pós-graduanda em farmácia e tem uma dúvida também sobre o tema. Uma criança tem uma determinada deficiência, assim, ou por uma dificuldade de aprendizado, que não dá, por exemplo, ela acompanhar o ritmo dessas outras crianças. Como é que faz? Porque, às vezes, tipo assim, uma metodologia que está aplicando para a sala inteira, tem uma pessoa ali que aquela metodologia não dá certo. Se você não entende o que está falando, é diferente. Como é que vai fazer para incluir essa pessoa? Como é que essa pessoa vai entender, vai conseguir fazer as atividades? Então, essa é uma outra acessibilidade extremamente necessária, que é a acessibilidade comunicacional. Um aluno com surdez, dificilmente ele vai conseguir entender o que as pessoas dizem se não tiver um intérprete de Libras. Assim como as pessoas não vão entender o que ele diz. O nosso país é bilíngue desde 2005. Cadê as escolas bilíngues? Uma escola bilíngue é aquela que a gente aprende parte do conteúdo em português e parte do conteúdo em Libras, para todos. Talvez essas pessoas estivessem mais inseridas. Se eu tenho uma sala de 40 alunos, que é a nossa realidade hoje, eu queria poder devolver a pergunta para quem fez, né? Será que todo mundo aprende no mesmo ritmo? Ou vocês lembram, quando vocês faziam aula de matemática, se todos os alunos tinham o mesmo ritmo e aprendiam da mesma forma. E provavelmente ninguém tinha deficiência. Perfeito. Você concorda, Joana? Sim. Queria saber quais são as outras falas ou jeitos de errados que costumam acontecer parecidos com esse. Como eu disse, troquei pessoas com deficiência por pessoas deficientes. Eu queria saber quais são outros erros mais comuns que acontecem com vocês. Assim, olha, essa é a terminologia que a convenção traz. Pessoa com deficiência para dizer que é mais uma característica. Mas as pessoas dizem ainda deficiente. Eu é que não gosto e não aceito. Entendeu? Mas quem não liga, tudo bem. Outra coisa que me incomoda também é quando fala que a pessoa é especial. Eu gosto de contar um caso. Meus alunos já estão cansados de ouvir, mas vou contar de novo. Uma vez uma mãe chegou para mim e falou assim, eu tenho 3 filhos, um é especial. Aí eu perguntei para ela, por que os outros não são? Então, na verdade, ela se referiu ao especial como se fosse uma pessoa com deficiência. E provavelmente uma pessoa com síndrome de Down, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente diz isso, a gente também já separa, né? Os filhos e as pessoas. A gente quer ser especial para alguém, de um jeito ou de outro. Mas não quer dizer que, se por eu ser especial, eu necessariamente tenho uma deficiência. Então, outra coisa, outra terminologia também que eu não gosto é o tal do portador de deficiência, que também, na verdade, não é nem que eu não gosto, já caiu por terra. E aí, a gente que é da área da psicologia, a gente acha que as palavras têm significado. E tem mesmo, né? Então, falar portador de deficiência, por quê? Quem porta, tira. A deficiência é uma característica, eu não tenho como ficar sem a minha deficiência. E eu nem quero, porque provavelmente eu ia ter crise de identidade. Eu já me construí marinéia nesse processo, convivendo com essa deficiência, com essa característica, diariamente. Perfeito. Então, a terminologia correta, a terminologia da convenção, também adotada pela Lei Brasileira de Inclusão, é pessoa com deficiência. E você, Joana, o que você costuma ouvir que te incomoda, assim, que as pessoas... Ixi, existe várias coisas. Dá um exemplo aí pra gente, por favor. Ah, eles passam assim e falam, ó, a ceguinha ali, ó. Ó o cego. Mais um cego ali, ó. É o que mais eles falam. Eles não falam assim, as pessoas que têm deficiência, que são deficientes. Não, eles falam assim, ó o cego. É o que a gente mais escuta. Sendo pejorativo ali. Como você lida com essa situação? O que você fala, tem pra falar pra essas pessoas? Ou como você faz no momento que você ouve eu não dessa. Faço nada, simplesmente eu respondo e falo assim, e você, eu devo orar muito para você e agradecer muito a Deus que você tem sua visão boa, reze que você nunca perca. Perfeito. E depois dessa mensagem da Joana, eu vou ter que encerrar nosso programa. Essa foi a nossa mesa redonda de hoje, falamos sobre mobilidade, acessibilidade nas escolas e as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam aqui em Uberlândia. Estiveram com a gente Joana Batista, presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia, e a professora do Instituto de Psicologia da UFO, Marinéia Crozara. Muito obrigado novamente pela conversa de hoje, Marinéia e Joana. Precisando é só chamar para a gente conversar sobre essas questões. É só ligar que eu venho. Espero que tenha sido bom para todo mundo aí trocar essa ideia. Para mim, não. Foi ótimo. Na produção da Mesa Redonda temos Isabela Cardoso, Melissa Ribeiro e Heloísa Rocha, Juliana Stobia e Gabriela Petuski. Na edição, Ana Luísa Costa e na condução da conversa, eu, Marco Túlio Silva. A Mesa Redonda do Na Escuta fica por aqui. Muito obrigado, ouvinte, e até a próxima. Na Escuta. Informação que toca.